amado, ali foi crucificado, tomou a minha dor. Calvário, o seu sangue derramado pra perdoar nossos pecados, ali mostra o seu amor. Lá no Gólgota expiando em meu favor, meu Jesus, consumando sua obra. Lá no alto tem uma Calvário, onde Cristo foi pregado, uma lança atravessado, suportando grande dor, sofrendo. O Cordeiro Imaculado, que do céu foi enviado para salvar os pecadores. Lá no Gólgota expirando em meu favor, meu Jesus, consumando sua obra. Lá no alto em uma cruz, lá no Gólgota expirando em meu favor, meu Jesus, consumando sua obra. Lá no alto, em uma cruz.